good old. Controle Maceió, voa um dia, é o voo 1834. Estamos mantendo o 370 ainda com o centro Recife. Gostaria de informações das condições de Maceió. Confiou as condições, quando mais próximo chama 1834. Francês, ok. Alô, muito boa noite. É o Tan Mike XA Fox. Que vai dar com o controle de Salvador? Positivo que tenho, é o Tan Mike XA Fox. Prossiga. Mike XA Fox se encontra no pátio 1, posição 7. Solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 8 do pátio 3. Vou ter que chamar a torre. Frequência 18.6. Inicial táxi. Aqui é a frequência do controle Salvador. Tem amanhã, vai trabalhar. Acaba no último, tem mais condições. Aí eu quero ver amanhã como é que eles vão fazer. Tem... Solo Salvador, muito boa noite, eu tenho mais que você foca. Siga. Mike XA Fox se encontra no pátio 1, posição 7. Solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 8 do pátio 3. Sente está autorizado até o pátio 3, informe no término do reboque. XA Fox agradece. Positivo, 01.